de seu martelo, julgarás com razão. Vosso prazer é imperdoável. Sou réu, não fiz nada. 15 anos eu peguei e não fiz nada. 15 anos eu peguei e não fiz nada. Disseram quando perdi a razão, filho da puta, ia condenando mais um. Meu corpo enraivecido viraria lixo. Meu corpo enraivecido viraria lixo. Fiz nada. 15 anos eu peguei e não fiz nada.